Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Pela proximidade que têm com os cidadãos, as autarquias têm sido essenciais para promover o bem-estar e a saúde das populações. É sobre esta temática que falamos hoje com a Presidente da Junta de Freguesia de Amora, Odete Gonçalves. As perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As autarquias desempenham um papel fundamental na promoção da saúde das populações. Quais são exatamente as competências das juntas de freguesia no âmbito da saúde? As juntas de freguesia não têm competência própria no âmbito da saúde. Embora nós, no nosso papel social, no nosso papel de autarquia, de junta de freguesia, temos o dever de também acompanhar as populações na área da saúde, como em todas as áreas vitais da vida, mas também nesta área principalmente da saúde. E ao nível da freguesia da Amora, qual é o retrato da saúde? O retrato da saúde na freguesia da Amora é muito mau. E é muito mau, infelizmente, porque não temos cerca de 25 mil pessoas sem médico de família. Temos falta de profissionais, que são os ótimos profissionais, quero salientar, os profissionais de saúde que operam, que trabalham na freguesia da Amora, são os ótimos profissionais, mas temos falta de profissionais em toda a escala, desde médicos, enfermeiros, técnicos, até administrativos. Precisávamos, para uma população tão grande, precisávamos de muito mais saúde. Temos um centro de saúde que é manifestamente insuficiente para toda a população. Temos um SAP, um atendimento permanente, que agora foi sobrecarregado, há um ano e tal para cá, foi sobrecarregado com todos os outros SAPs que fecharam no concelho, que fecham às 20 horas e, portanto, das 20 horas até só à meia-noite, e por vezes têm que fechar antes da meia-noite, porque os profissionais que lá estão dentro não conseguem atender as pessoas, tantas pessoas que estão para ser atendidas de todo o concelho, sábados e domingos igualmente. Claro que isso prejudica todas as populações das outras freguesias, mas também da nossa freguesia, na medida em que há mais gente, infelizmente, há mais gente que se concentra ali no Centro de Saúde de Amora, no SAP, e que, logicamente, são mais mal atendidos. E ressalvo novamente que não por culpa dos profissionais, esses que também têm o seu trabalho acrescido, mas estamos muito mal, estamos muito doentes aqui no nosso concelho. Precisamos de mais uma extensão de saúde na Cruz de Pau, precisamos do projetado e já autorizado centro de saúde nos Foros da Amora, enfim, para uma população de mais de 50 mil habitantes, precisávamos realmente de mais saúde. E nós, enquanto Junta de Freguesia, temos estado ao lado das populações e temos lutado para que estas questões sejam uma realidade. E isso é incontornável, precisamos do nosso hospital, precisamos do hospital no Conselho de Seixal, precisamos para ficarmos saudáveis, porque de facto todos nós sabemos e constatamos que a situação no Hospital Garcia da Horta cada vez está pior, e está pior, lá voltamos outra vez, os profissionais fazem o que podem, mas a população é muita e não se consegue dar resposta, e nós precisamos do nosso hospital. Temos lutado enquanto Junta de Freguesia, enquanto autarquia, temos lutado também e continuaremos a lutar sempre até que o nosso hospital seja uma realidade. De que forma é que a Junta de Freguesia tem procurado promover a saúde e a qualidade de vida da sua população? Somos parceiros com a Câmara Municipal do Seixal, do projeto do Seixal Saudável. Isso é uma mais-valia. Temos, com as parcerias e com as ações que o Seixal Saudável tem implementado, nós estamos ao lado também desse projeto. E, além disso, também no nosso serviço de apoio social, embora, voltando a repetir, não seja da nossa competência, apoiamos com um projeto de farmácia social que temos na nossa junta de freguesia, onde ajudamos as pessoas mais carenciadas com participação, compramos os medicamentos na sua comparticipação, ajudamos na comparticipação à farmácia. Também temos nos debruçado sobre a saúde visual das nossas crianças do primeiro ciclo, muito especialmente, porque temos promovido dentro da Comissão Social de Freguesia, com os parceiros da Comissão Social de Freguesia, rastreios oftalmológicos todos os anos nas escolas do primeiro ciclo da nossa freguesia, e aí se despistam alguns casos de crianças que têm necessidades oculares e que não, por uns porque, enfim, nunca foram ao médico, outros porque de facto não podem custear tantas consultas como a compra dos óculos, e aí nós também auxiliamos essas famílias mais carenciadas nas consultas e na compra dos óculos para os seus filhos, os seus meninos. E todos os projetos de saúde, também com a Associação dos Deficientes, com todas as associações que promovam a saúde, porque nós, na Junta de Freguesia, precisamos de trabalhar ainda mais em parceria. Achamos que isso é fundamental, trabalharmos uns com os outros, até com as próprias associações de reformados, com as IPSS. Nós vamos ajudando, eles ajudam-nos e nós ajudamos-los, ajudamos todas as instituições e todos os projetos que promovam a saúde na freguesia. Acho que é esse o nosso papel, não sendo a nossa competência, mas é também o nosso papel de estarmos junto da população na promoção da saúde e também na reivindicação, como já disse atrás, de melhores condições de saúde para a nossa população. Com participar os medicamentos da população com mais dificuldades económicas é uma das medidas tomadas pela Junta de Freguesia de Amora para promover a saúde da população. O Seixal Saudável regressa na próxima semana com conselhos úteis para proteger o coração. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.